preto do Brizola roncou, o preto do Brizola gemeu. O preto do Brizola é quem sabe, o preto do Brizola é assim. O preto do Brizola se foi, o preto do Brizola fugiu. O preto do Brizola voltou, o preto do Brizola tá aí. O preto do Brizola cantou, o preto do Brizola sou eu. O preto do Brizola quem foi, o preto do Brizola quem viu. O preto do Brizola baixou, o preto do Brizola subiu. O preto do Brizola tem nome, o preto do Brizola é zumbi. Uaiá, uaiá, uaiá. Uaiá, uaiá. O preto do Brizola gemeu. O preto do Brizola é quem sabe. O preto do Brizola é assim. O preto do Brizola se foi. O preto do Brizola fugiu. O preto do Brizola voltou. O preto do Brizola tá aí. O preto do Brizola cantou. O preto do Brizola sou eu. O preto do Brizola quem foi. Quem viu, o preto do Brizola baixou, o preto do Brizola subiu, o preto do Brizola tem nome, o preto do Brizola é zumbi.